Há quem diga que o YouTube se trata de uma perda de tempo, que o conteúdo é fraco, amador, e que existem coisas mais importantes no mundo. Bem, nós, eu e vocês daí, sabemos que isso não são verdades. O YouTube é hoje uma grande fonte de informações, conhecimento, entretenimento, e que há anos ganhou seu espaço, oferecendo diversos canais que conseguem entreter e informar ao mesmo tempo e com qualidade. Claro que nem todos são tão incríveis, mas faz parte. O que não dá para negar, de jeito nenhum, é que o YouTube ganhou o mundo e provou sua potencialidade em todo tipo de segmento. Inclusive, a plataforma faz surgir até uma nova profissão. Os YouTubers, basicamente, são pessoas que vivem disso e ganham muito dinheiro com os vídeos que produzem. Alguns deles estão até mesmo entre as pessoas mais ricas do planeta. É uma carreira quase sempre com visibilidade, sucesso e glamour. Eu disse quase. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês descobertas assustadoras feitas por YouTubers que foram atrás de algum material único e acabaram se surpreendendo com o que encontraram. Eu sou Ivan Lima, um YouTuber, assim como esses que vamos ver na lista, mas que, graças ao bom Deus, ainda não fez nenhuma descoberta tão assustadora como a desses corajosos aqui. De grandes tubarões brancos em parques abandonados, até antigas bonecas vampiras. Se segure aí, onde você estiver. E se quiser aumentar ainda mais a adrenalina, veja esse vídeo à noite, no escuro, sozinho. E lembrando que esse pessoal também estava em vídeos de YouTube. Vamos lá? Tubarão em construção abandonada. Aconteceu em Melbourne, na Austrália, em novembro de 2018. O YouTuber Lucky MC fez uma descoberta bizarra. Enquanto explorava um parque abandonado com um amigo, os dois entraram nas ruínas de um tal parque e perceberam que o local não cheirava nada bem. O lugar, que estava destruído, tinha fotos de animais selvagens nas paredes, objetos deixados para trás e todo um cenário de filme de terror. Contudo, nada impediu que a dupla fosse entrando cada vez mais nos diversos cômodos do local. Luck e seu colega continuaram a exploração, mesmo diante de ambientes mais escuros e assustadores que os da entrada do velho parque. Sempre, é claro, filmando tudo e com muita cautela. Afinal, não é sempre que se entra em um recinto assustador como aquele. Os dois amigos, finalmente, chegaram em uma sala escura, com um tanque bem no centro, preenchido por um líquido que cheirava a álcool. Pela coloração esverdeada no tanque, não era possível identificar o que estava em seu interior. Eu, muito antes desse momento aí, já tinha caído fora. Se chegasse até esse tanque estranho, com certeza estaria com todos os sintomas de alguém em pânico. Mas esses caras eram destemidos e continuaram. Os dois exploradores deram a volta no tal tanque para então enxergar o que flutuava no líquido. A cauda de um animal gigante. Com um pouco mais de tempo e ajuda das lanternas, a dupla conseguiu filmar o enorme animal, totalmente solitário, em todo aquele pavoroso espaço. O bicho era uma carcaça de um tubarão branco, de imensos 5 metros. Depois do susto inicial e de observar com atenção o local, Lucky MC pôde notar danos nas estruturas, o que indicava que outras pessoas estiveram ali e tentaram destruir o vidro que preservava o tubarão. Quem sabe com qual intenção? Alguém poderia tentar acessar o tanque, será? Boneca vampira encontrada em cemitério no Brasil. O Brasil também aparece nessa lista, com um item mais que assustador. Em março de 2018, um vídeo enviado ao YouTube pelo canal RM Videos mostrava uma boneca vampira que foi encontrada em um cemitério. É isso mesmo? Uma boneca vampira. Ao lado da boneca, de dentes afiados e aparência fúnebre, estava uma mamadeira de sangue. Pois é, anormalidade demais para uma mesma história que ainda me acontece em um cemitério. Valha-me Deus. Na época em que o vídeo viralizou, algumas pessoas sugeriram que a boneca estava possuída ou que abrigava o espírito de alguém morto daquele cemitério. Outros acreditavam até que a boneca estava ali como oferenda para invocar um verdadeiro vampiro. Tá aí um dos motivos de cemitérios não serem lugares para passear. Garota perdida em caverna. O youtuber Joss, do canal Exploring with Joss, fez uma descoberta também impactante em 2016. Já que a temática do canal era a aventura e exploração de lugares, Joss e seu grupo andavam pela Ape Cave, localizado no estado americano de Washington, para mais uma gravação. Sem exagero, o local seria perfeito para filmes de terror. Para se ter uma ideia, em alguns pontos da caverna era tão difícil de se locomover que era preciso se arrastar por pequenos túneis. Não é o tipo de exploração que eu gostaria de fazer. Conforme se avançava nessa Ape Cave, a temperatura ficava cada vez mais baixa e a única fonte de luz eram as lanternas da equipe de Joss. Em um certo momento de muita lucidez, eu diria, os aventureiros decidiram que aquilo já era demais e que estava passando da hora de voltarem, de deixarem o local para trás e ir embora. Quem sabe para nunca mais voltar. Só que a turma não esperava ouvir um choro de criança vindo de dentro da caverna. Uma pequena pausa. Aqui, se é comigo, podem me julgar. Mas eu não sei se teria coragem para voltar e investigar do que se tratava esse choro, não, viu? Bom, mas de volta ao vídeo, não foi o que o pessoal do Joss fez. Assustada, a equipe começou a se aproximar, a passos lentos, iluminando a caverna com uma lanterna. A luz então revela uma garota sozinha, no escuro. Mesmo sem falarem a mesma língua, logo a equipe descobriu que a menina estava perdida e decidiram ajudá-la a sair da caverna, a levando para a superfície sã e salva. E assim, reencontraram os pais da garotinha, que estavam desesperados. O mais interessante dessa história é notar que, caso a equipe de Joss não estivesse ali, caso não tivessem sido corajosos para investigar o choro misterioso, talvez a pequena menina não sairia da caverna com vida ou nem mesmo seria achada. Criaturas bizarras na Tailândia. Imagine que você está tranquilamente passeando com seu caiaque pelas paradisíacas ilhas da Tailândia. E então se depara com criaturas assustadoras tocando flauta. Estranho, concorda? E não, não. Não são drogas e nem entorpecentes orientais. E foi o que aconteceu com esse grupo de turistas em suas férias. O vídeo postado no YouTube, no canal do Jamayel Kayaja, mostra a surpresa de todos ao dar de cara com os animais exóticos. Nos comentários do vídeo, algumas pessoas especularam se se tratava de aliens ou criaturas místicas desconhecidas e até animais ainda não descobertos. E eu te pergunto, o que aliens estariam fazendo na Terra tocando flautas, numa ilha paradisíaca da Tailândia? Outros ainda disseram se tratar de um vídeo falso. Ao que parece, eram atores fantasiados, em uma performance com sons bizarros. Ao menos foi o que disseram. De qualquer forma, o grupo de turistas não fazia ideia da apresentação e as reações do vídeo são genuínas. Boneca flutuando numa caixa. Primeiramente, queria dizer que esse item é demasiadamente perturbador. Vou entender se você não tiver coragem para continuar. Mas se tiver, acompanhe comigo esse caso, para lá de intrigante. Pois bem, em agosto de 2015, o youtuber famoso pelo nome de Mr. Technical Difficult fez uma descoberta assustadora. Enquanto ele e alguns amigos relaxavam próximo de um rio, uma estranha caixa branca apareceu, flutuando correnteza abaixo. Até aí tudo bem. Poderia ser lixo, poluição e coisas do gênero. O youtuber convenceu um colega a mergulhar no rio para apanhar a caixa e assim verem o que tinha dentro. Curiosidade, sabe? Ao trazer a caixa para a margem, puderam notar que ela estava selada, com fita para impedir que alguém a abrisse. Misterioso, mas estimulante. É claro que daria um jeito de abrir. Depois de remover uma das fitas, o grupo conseguiu ver o conteúdo da caixa. O tal responsável por abrir a fita imediatamente deu um pulo para trás, depois de ver o que estava ali dentro. No primeiro momento, parecia uma pequena criança. A câmera se aproxima para revelar que não era uma criança, mas sim uma boneca colocada dentro da caixa e deixada sobre o rio. O grupo logo se acalma. Tudo aquilo, a boneca com fisionomia infantil e real, a caixa com lacre, parecia um tipo de ritual. Depois do vídeo, teorias variadas vieram. Contudo, nenhuma certeza. E talvez nunca virá. A cidade perdida de Atlântida. O canal Bright Insight, em meados de 2018, publicou um vídeo que não apenas afirmava que a cidade de Atlântida era real, como também dizia que a localização da cidade estava sendo escondida num lugar óbvio, bem na cara de todo mundo, e há milhares de anos. O vídeo analisava a descrição de Atlântida encontrada nas obras do grande filósofo Platão. No livro Diálogos de Platão, há a citação de um homem chamado Solon, que era um advogado ateniense e poeta, que, sendo alguém que possivelmente teria traduzido algumas informações egípcias de Atlântida. Usando a escrita de Platão como guia, o vídeo sugere que o verdadeiro local de Atlântida é na estrutura de Richat, conhecida também como Olho da África, localizada na Mauritânia, no meio do deserto do Saara. A estrutura, que originalmente pensou-se ser formada pelo aumento de pressão causada por magma vulcânico subterrâneo ou pelo impacto de um asteroide, é sugerida no vídeo como uma formação simétrica que poderia ter sido preenchida com água. Algo que, segundo o canal, se aproximava da descrição dada por Platão da cidade misteriosa. O vídeo continua comparando as semelhanças do local com a descrição de Platão, incluindo uma larga região montanhosa ao norte e uma entrada ao sul, que podem ter permitido a entrada de água. Membros de comunidades científicas de diversas partes do mundo mostraram certo apoio à lógica de tal evidência. O assunto continua sendo discutido e virou até tema de estudos e pesquisas. Se essa teoria um dia for inteiramente comprovada, será com certeza a maior descoberta já feita por um youtuber. E mesmo que não seja, Trata-se do impressionante e enigmático indício de maior semelhança com uma teoria milenar, descrita unicamente num livro de filosofia. Se Atlântida tiver sua existência confirmada, será possivelmente desvendado o maior caso de dizimação de pessoas da história e as razões para tirar uma cidade do mapa. Nosso vídeo fica por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário e até o próximo, pessoal. Ha ha ha!